andrecedesmoral.com.br. Você apareceu de repente e prendeu esse peão. Laçou o que ele tinha de mais fraco, o seu pobre coração. Perguntaram do vaqueiro baladeiro, que some quando começa a namorar. Mas perguntaram do vaqueiro baladeiro, que some quando começa a namorar. Voltei, tava sumido, as meninas estão me procurando. Voltei, tava sumido, as meninas estão me procurando. Com saudade de galopar no meu cavalo manso, saudade de galopar no meu cavalo manso, saudade de galopar no meu cavalo manso, saudade de galopar no meu cavalo. Galopa, galopa, galopa, galopa, vai galopando. Galopa, que é isso? Galopa, galopa, galopa, vai galopando. Galopa, é muito gostoso, viu? E perguntaram do vaqueiro baladeiro, que some quando começa a namorar. E perguntaram do vaqueiro baladeiro, que some quando começa a namorar. Voltei, tava sumido, as meninas estão me procurando. Estão me procurando. Com saudade de galopar o meu cavalo manso, e saudade de galopar o meu cavalo manso, e saudade de galopar o meu cavalo manso. A saudade doce preparação, vaqueira, assim, ó. O meu cavalo galopa, manso. Galopa, galopa, galopa, galopa, vai galopando. Galopa, que maravilha. Galopa, galopa, galopa, vai galopando. Galopa, galopa, tu vai. Então galopa, galopa, vá, vá, vá, vá. Galopa, galopa, galopa, vai galopando. Galopa, galopa, galopa, vai galopando. Galopa, galopa. Gente! Alô, Chico! Bora lá, Santana, meu irmão! André Cedeiros, o mural de Ibicoara.